o resgate de quem já teve no fundo do poço. Um esboço e eu tô pronto pro combate. Minhas mãos já aprenderam a escrever em situações adversas, diversos lotes do inverso pra você. Tipo Mac que num solo, só às vezes eu bolo pro no outro polo, borra o solo. Sigo só mais dois goles do meu veneno diário e eu hackeio essa brisa sem ter dó. Somos seres em mutação, uma nova versão. Quem teve resposta na palavra, a magia que acaba com o mal e uma fração. Temos a mudança em mão. Apresentar aos meus, a mudança dos meus seres incumplidos na monção. Traga novos sonhos pra mim, mais goles de desilusão. Sei destruir sonhos, enfim, mesmo que aqui seja o fim. Novos indícios eu não sei. Da onde parte a tua existência? Minha insistência em lutar pela verdade. E não me testa egoísta, espalho sabedoria, eu sou um mestre sofista. Conceito filosófico, empatia ao próximo. Mas lutar com talento é pura nossa tese, não tem contra-argumento. Somos seres em mutação, uma nova versão da nossa forma, nova reforma, inovar transforma. Temos a mudança em mãos, concentração. Sobre não ter padrão, sobre ver a ação da nossa geração. Traga novos sonhos pra mim, mais goles de desilusão. Sei destruir sonhos, enfim, mesmo que aqui seja o fim. Novos indícios eu não sei. Desilusão.